Atención, por favor. Atención, please. Atención, por favor. ¿Vocês estão preparados? ¿Vocês estão preparados? ¿Vocês estão preparados? Bora pra mais uma! A dupla que caiu no gosto da galera e sacode os quatro cantos do Pará. Chegou. Os gordinhos, estão na área. Chegamos! Direto de Icoaraci para o mundo. Alô, DJ Ralph Pressão. Alô, DJ Ralph Pressão. Solta a voz, meu DJ. Solta a voz, meu DJ. É mais uma do Que Legal. Alô, DJ Timico Silva. Alô, DJ Timico Silva. Qual é a parada, maluco? Qual é a parada, maluco? Gordinho, tu já sabe, põe pressão pra cima. Ei, gordinhos. Que tal uma sequência de pressão ao som dos canhões? Vai explodir! Podem soar as sirenes. Última chamada. O rock desviado vai começar. Vai começar! Pode dar sal. Bora dar sal. Explode a porra do bagulho. Timico, como eu falo, vamos dar de sal na energia negativa. Tá na hora de dar de sal nas coisas ruins. E quando os gordinhos chegam, chega pra fazer alegria, chega pra fazer a festa. E é mais uma que a gente chega. 5, 4, 3, taca fogo! Pegou a moto. Fogo no parque. Meteu a puta na garupa e vai. Fogo. Explode o bagulho. Já deu pra sentir como é que vai ser a noite. Então, fogo no parque, então. Joga a mão pra cima, vai. Joga a mão pra cima. Cadê a galera do Paysandu aí? Deu sinal, o bagulho já tá. Cadê a galera do Remo? Então faz cara de mal, então faz cara de mal, então faz cara de mal. Se tu bater de frente vai ser sal e coloral. Sal e coloral, sal e coloral. Joga a mão e dá lição. Frente vai ser sal e coloral. Elas são moleca doida, são bandida, são mil grau. Elas são moleca doida, são bandida, são mil grau. São bandida, são mil grau. São bandida, são mil grau. São bandida, são mil grau. São mil grau, são mil grau. Grau, grau. Só as periquitas joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Bora botar sal, fogo! Sal, sal e dá-lhe sal. É pressão dos gordinhos! Explode o batulho! Olha como é que a segunda tá, meu irmão. Hoje a segunda tá aqui. Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem, vem. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu resulto das poderosas. Aí, garçom, me dá sua dose, o seu melhor win. E as equipes mandando ver no Que Legal. Bora estragar a roda! Vai começar o bagulho do vendo ela dançar no paletó. Bora começar, bora começar. Bora começar, bora começar. Bora estragar a roda! Seu gostoso, gostoso. Gostei de você de fato na minha cama, gritando foda, pedindo soca, botando tudo na caixa. Tá bagulho, toca na rebole, estoura, rebole, estoura. Tá bagulho, toca na minha piroca, na minha piroca. Tá bagulho. A estraga rock agora junto. Tá bagulho. Sua pega fuga, união total. Aqui na frente. Então bora ver. Tá bagulho. Ei! Tá bagulho. Ei! Tá bagulho doido, cheguei pra fazer estrago. Tá bagulho doido, cheguei pra fazer estrago. Com a família estraga rock. Doida caralho, doida caralho, doida caralho. Vai, papoqueiro, vai, vai! Estraga rock, doida caralho, doida caralho, doida caralho, doida caralho. O motoqueiro da Estraga Rock já tá em cima! Ele quer bagulho doido! Acelera! Acelera! Tem a padrinhação, é a Estraga Rock fazendo ostentação. Acende logo a pólvora, avisa que eu cheguei. Joga a mão pra cima, grita ho e grita rei. Oh! Hey! Oh! Hey! Estraga Rock faz um show bem diferente com o gordo e o... Acelera, Chimico! O bagulho não pode parar. Bagulho doido do killer. DJ Udi é o brabo, pô. Deixa eu dar um abraço também pra equipe Mega Primo, pro DJ Aleph, o talentoso do Pará, e pro DJ Alexandre. A equipe, os caras de pau também tá lá. Dessa menina, ciúme do que nasceu, me bloqueou de tudo. Que aconteceu? Mania dessa menina, ciúme do que nasceu. Morava nos Estados Unidos, nossa, que menina chique. Veio pro Brasil e DJ Udi é o brabo, porra. Prepara pra explodir. Your name, my name is MC Rick. Very beautiful, vou começar a jogar aqui. What's your name, my name is MC Rick. Very beautiful, vou começar a jogar aqui. What's your name, MC Rick. Very beautiful, vou começar a jogar aqui. Olha o barulho do ar. Um, dois, três, quatro, seis. Lá vai fogo. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Aí, Jay Neto, MC. Que legal, já daquele jeito. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Vou começar a contagem regressiva, hein? Um, dois, três. Lá vai fogo, lá vai fogo, lá vai. Segura na batida, segura na batida. Até porque tem aniversariante hoje aí na segunda da discórdia. E a minha amiga de Dizília, das meninas da discórdia, tá fazendo aniversário hoje. E desde já, os gordinhos de Guaraci, Ralph, Timig e toda a família segunda da discórdia, deseja tudo de bom pra você, Dini. Muitos anos de vida, que papai do céu te abençoe. E a galera da discórdia, bora lá! Parabéns pra... Nessa data... Saudades, muitas fãs. Saudades, muitos anos. Hoje o dia é seu, garota. Explode. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Bora sair da frente, bora sair da frente, bora sair da frente. Bora, minha segunda. Na segunda da discórdia, é tudo diferente. Na segunda da discórdia, é tudo diferente. Salda de tão chora. Curte com a galera. Segunda da discórdia, curte com a galera. Segunda da discórdia, o gordo tá tocando. Tá tudo autorizado. O Dinho tá tocando, tá tudo autorizado. Joga a mão pra cima e dá de sal. Sal, se balançando. Incendeia tudo. A base tá explodindo. Quero correria, muita calma nessa hora. Eu só quero rock doido com a segunda da discórdia. Eu só quero rock doido com a segunda da discórdia. Eu só quero rock doido com a segunda da discórdia. Sal e dá de sal. Empresário Dedinho Juninho Soares do Hangar, Pedrão e a sua dama Isa Rosa. Bagulho do... Aí tem meu MC, esse é o DJ Raul. Faz moleque doido agora, faz moleque doido agora, faz moleque doido agora. Faz o caqueado, vai! Faz moleque caqueado, macaco! Faz moleque caqueado, vai! Faz moleque doido agora, faz moleque doido agora, faz moleque doido agora, faz moleque. Explode! Faz moleque doido agora, faz o caqueado. Vai moleque doido, vai! Vai no caqueado, vai! O paredão é que extreme, passa como é que faz. Passa como é que é, passa como é que faz. Vai, vai, vai, vai no caqueado, vai! Sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. Bora no gingado, do jeito que quiser. O extremo é foda, sempre cheio de mulher. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Eu tô muito louco, hoje eu tô te passando. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma toma toma, toma que toma que toma, toma toma toma, toma que Sapox e Turismo também tá ali atrás. Todas as meninas também, um abraço pra você. Toda a galera, meu parceiro Wallace Sainz. Já decata na área também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora? Não viu que os caras tá com dinheiro, deu pra ver pelos dois. Bora, Neto Soares, faz o caqueado de gastar. Que nome forte a bucetinha, ainda tá uma condição. E arrumei a noite tem, e arrumei a noite tem. Então toma colocatão, dos menores do canção. E arrumei a noite tem, e arrumei a noite tem. As meninas da discórdia que dá valor nesse caqueado. E amiga Flavinha, vai! Os tempos. Atende, mestre. Eu quero pegar uma taca daquela maravilhosa. Pelo amor de Deus, cara. Bora botar as meninas pra fazer o caqueado, time. Pra música do caqueado. E arrumei a noite tem. E arrumei a noite tem. E arrumei a noite tem. Mas o caqueado vai. O caqueado vai. O caqueado vai. Só na intenção dos meninos lindos. Você banca bebida. O seio é só amigo. Vou falar. Só que se segura no caqueado aí, vai. De 38 carregado. Torrando baseado. Pra ficar da boca. Bora, Marcos Becá. Alexandre Paquetá também. E arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção dos meninos lindos. Você banca bebida, o seio é só amigo. Vou falar minha opção. Pra sair comigo de 38 carregado, torrando baseado. A união da família chega, rock, pega tudo. De 38 carregado, torrando baseado. Minha amiga Agatha. Minha amiga Ingrid. Olha a Moranguete. Açaí Uni já tá no meio das meninas. Traficada a boca que foi. Pedi, pedi. Depósito do show aqui. Eu vou dar lhe sal. Os amigos Bruninho lá do Barreto. O Cleitinho também, o Beat. Traga a roda. Os foques se são mal. Sal, sal. Explode o bagulho. Marcos, Marcos. E a nossa amiga Adriele. Tem um caqueado balançando o ombrinho. Que ela tá de boa. Caqueado balançando o ombrinho. Aqui nós faz o... Cadê meu amigo Barreirinha? Os caras do momento, empresa Fox e Turismo. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô curtindo. A gente chega junto. O toque de diretoria Moranguete. Turismo, no clima sensação. Hoje tem fronteira, a Fox se for. Bora, gata, bora, Flavinha. Só que nós dá valor. Prepara o meu cantinho, vou descer vários. Fox e Turismo. Já tá doido naquele. Vai. Em peso hoje aqui, junto com o empresário Beto Multimarcas da Beca Gold. Beca Gold! Ela, ela, e aí, bola? Porra, me avisou, sei que tu gosta de aventura, mas eu tô engravidando, por favor. Ele Caraújo também é prima da Chocolatinho! Quanto isso é um pacote? Fica chão. Logo, filho é meu. Esse filho não é meu. Cadê? Culpa do Alan. É do pó, do movimento todinha, que esse filho não é meu. E nem do Chiquinho, esse filho é do pó, do movimento todinha, que esse... Diretoria da Chaga Rock também, um abraço! Esse filho é do pó. Esse é DJ Aldo, o que mais tá bolado que ela tá divulgando? Que 01 é? Canadinha esse ano, vou te dar o papo que... Família pega fuga em peso! É do movimento... Chimusqueiro, toda a galera com a gente, valeu, tamo junto! E aí, família, mata a sede, minha nevija! Olha a família, a miséria, não tô nem aí, nem vou falar. A partir de hoje, tu vai ser minha mulher, eu vou virar se você não tava. Põe a mãozinha pra cima e grita. Que legal daquele jeitão! Hey. Vai, moleque doido, vai! Vai, moleque doido, desgraçado, vai! Vai, desgraçado, vai! Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai! Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai! Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai! Vai, moleque doido, vai! Ei, ei, ei! Quem não vale a fita, don't stop the party! Lá vai, fogo, fogo! Ele tá atento hoje. Aí, gente, seu amigo Pezinho, também o parrudo da equipe garota. Equipe garotada lá no fundo. Quero ver. Tá apaixonado? 5 minutinhos com o celular dela que passa. Os piranhas de benefícios também, um abraço. Aí tem neto MT, ele é o DJ Paulista. Tá apaixonado, papaca. Tá apaixonado, papaca. E aí, Mocotó? Celular dela que passa. Atende, mestre. Dela que passa. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar. E vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Pega, foi sério mesmo? Foi, mano? Chifrar, chifrar, e vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, e vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Fudia. Vai a ser descontado no cachê dele, mano. Esse é o DJ Paulinho. Eu ativei o modo foda da putaria. Minha guarda, se isso se bom, eu ainda namorava. Maldita de me ligando de madrugada. Te arrependo que a roupa de uma tentada. Pelo amor de Deus. Alô, Tchernet TNT. Atende, mestre. Um abraço também aí, a Michelle Silva. Água. Você vai embora, minha vida chora, quero te ver, fica mais um pouco aqui. E o nosso amigo Diego do Cotton Clube, só pra gente. Tá com tudo hoje, meu irmão. Posição, tá muito. Inclusive, quarta-feira, não para. Vamos estar lá no Cotton Clube por conta dele. Esse bagulho é o DJ Paulinho. Debala, vem, debala. Bora lá, viu, Japa? Aquele jeito que gosta. Chapa especial. Debala, vou te machucar daquele jeito, então. Tinha, tinha, tinha. Bora, gira! Rafael Cambicha lá na quadra do Batidão em Guaraci. E quem vai estar lá é referência de Nigordo. Sinto saudades. E o show dos gordinhos! Rati e Timico, mano. Esses gordinhos são muito apreciados. Inclusive também é o aniversário da nossa amiga Cris, a esposa do Macaco, também dia 19, vai comemorar todo mundo junto e misturado lá na quadra do Batidão domingo. A Lili já vai emendar desde hoje. Só vai parar domingo. O empresário Rafael Campista. Se você quiser. Aniversário do desgraçado domingo, hein? Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Daqui a pouquinho tem a referência de gordo já estão lá. Quero ver agora, hein? De longe olhando ela faz com a raba, eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba, eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Senta concentrada, fica concentrada. Senta, senta. Senta concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Eu tô no balhão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. Tô no balhão com um copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. No balhão, no balhão, no balhão, ela joga o bundão. No balhão, no balhão, no balhão, ela joga o bundão. No balhão, no balhão, no balhão, meu, Nathan, ela joga o bundão. Chega aí, Nathan, rapidinho. No balhão, no balhão, ela joga o bundão. É o comandante. Já tá concentrada, fica concentrada. Se quiser sentar doido pra chegar cedo hoje pra jantar. Tá concentrado. Porra. Fica concentrado. Se quiser, você tá concentrado. Fica concentrado. Meu parceiro Danilo, boyzinho da hora. Meu parceiro Cabeça Divulgações. Abração pro parceiro Marcial Divulgações. Potência da Mídia, meu irmãozinho. Zói Divulgações. Fly Divulgações. Estourou. Senta pro chefe, dá com mora lá na boca, deu uma surra de xoxota. E aí? Quer sentar pra zona? Bora dançar funk! Aê, DJ RDS, lança braba, caralho. Ela senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta, ela senta pra porra. Especialista em senta, tá sentando pra zona. Senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta, ela senta pra porra. Especialista em senta, tá sentando pra zona. Ela senta, ela senta, ela senta, senta, senta, senta, senta pra porra. Mas esse é o final de semana, vamos deixar pela quadra do batidão lá em Coraci. Sei que eu não sou. Sexta, sábado e domingo do aniversário do Rafael Cambista. Uma tal da ruivinha do Rabelo. Junto com a referência domingo, gordinho. Quando ela se cola, a tua intenção. Sucesso! De safada batendo o popo no chão. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, cai em qualquer papinho. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, cai em qualquer papinho. Então desliza, desliza, vem jogando esse bundo. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Então desliza. E aí, Dudu Leite? Vem jogando esse bundo. Prepara. Chega aqui, Dudu, manda um alô pra galera. Daqui a pouquinho tem Gordo e Gírio. Aí você é parceiro da gente. Gente da gente. Pra cima de gastado. Essa música é do Marvin, essa música aí. Tá, atende, mestre. De Marvin. Tá apaixonado? Babaca, fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. Fala, motora Paulinho! Com o celular. Ele tá falando, motora Paulinho! Fala, Paulinho! Celular dela. Tá ligado? Passa, tá. Meu amigo Bolego, tá ali, bora Bolego, forte abraço! Babaca. Meu amigo Marajó de Soro e também, bora Marajó! Babaca. Todo mundo no circuito por ali, esperando o cabeção! Fala, Imperador, PBG! Com o celular. Fala, Imperador, tá na área, meu irmão! Celular dela. Gordo, passa. O Imperador tá na área! Falou, e doida tudo, e doida tudo, e doida tudo. Bora, minha equipe Espiranha. Tá no circuito, Gabriel. E doida tudo. quero pegar uma taca daquela maravilhosa. Não esquecer tua irmã, né? É o melhor lugar pra... Fala, meu parceiro Rafael Cambista! Essa parceirão, meu irmão! Tua... O amigo do meu parceiro Magno Mescoto, ele! O sábio! Rapaz das produções, bora, sábio! Vem pro cabaré! Pra todo mundo, meu amigo Lucas, também do Boa Cansada! Na limpeza! De Big Ralph! Prepara! Vocês vão invadir o setor lá no Murilinho! Sim, só tem lá no Marezinho! E o bagulho vai ferver, meu irmão! O seu melhor uísque, deixa ela! O gordo já tá na área! Deu striptease! Ele vai detonar! Detona de bico, detona Ralph! É gordo! É gordo! Atende, mestre! Gente, vendo ela dançar no polidense! Cambista já chegou, já? Puta que las paias. Onde cê tá, porra? Vem pra cá pra putaria. Pra deixar o sexo sem dia. Vai levantando o vestido. Já, já, desligou. E a linguada na xereca pra deixar ela molhadinha. Tira a calcinha. Toda a galera também do Badalona, do Trevo de Mosqueiro, o André, o Misael, o Capetinho, o Joãozinho, Eduardo, Braga de Benevides, valeu. De aniversário também do nosso amigo Pedro Miguel. Filho do nosso amigo Magno Mescoto mesmo. Tá todo mundo com o meu. Passa a bola pro referência que já já vai detonar. Pelo amor de Deus, cara. A melhor vinheta é do Barreirinha, tá famoso ele. A lua inteira do negro, o fim das vozes no meu radinho. Agora você mora longe agora. Escuro deserto. O cara tá famoso, vem até vinheta. Quero uma... Meu amigo Eduardo. Gelo, quero acordar. Sempre com as ideias certas aí, meu irmão, do grupo da Discord. Tamo junto. Eu voltei. Alô, Mica! Mica da Discord! A Mica tá apaixonada, meu. Mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. O seu amigo empresário Neto da BK Gold. Do tempo, Roberto. Eu vi algumas. Alô, Vini, a equipe Escaça Rock. Nosso parceiro Renato, empresário Renato Josué da Arena TJ, inclusive Rafael brevemente, tá levando o show de gordinho por lá na Arena TJ, hein? Toda a galera da PK Gold também, tamo junto nessa parceria aí, obrigado pelo carinho, tamo junto. Wallace Salles, o homem mais apaixonado de Guaraci, meu irmão. É verdade. Meu amor que foi em... Atende, mestre. Não consigo mais viver. Tinho, vou deixar no teu comando agora. Vou tomar uma ali. Vou tomar aquela garrafinha de uísque bacana de boa. E agora é o show da referência.